Inofensivo aquele amor que nem sequer se acomodou. Já morreu quem destratou a ilusão que frequentou meu coração. Fui eu. Não adianta me envolver nas artimanhas que você e vá tratando de esquecer. Leve os preguetes com você. Zango por isso agora. Inofensivo aquele amor que nem sequer se acomodou. Já morreu quem destratou a ilusão que frequentou meu coração. Fui eu. Por isso agora deixa estar. Não adianta me envolver nas artimanhas que você tem.